lindo, a ondeira sabe lindo. Biondo ela assim, tendo a da cindaramboa, estumbeira biomba alô, xinu mai. Pare vai! Eu xindo um bai. Pare o lai! Eu xindo um bai. Tumbeiro na mata e sindua, estumbeiro na merumba, xindundu. Thank you. organizar.